Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos à 53ª edição de Conversas Aleatórias. Edição para o dia 10 de novembro de 2013. Ou, se preferirem, o décimo dia do 11º mês do 2013º ano, DC. Comigo, como sempre, estão, por ordem analfabética, Nuno Luís e Joaquim Miguel. Esqueci-me do apelido. Ah, Nuno Pereira. Está lindo. Ainda agora é... Já nem sabe como é que se faz. Não, ele já nem sabe como é que se faz estas coisas. Não. O almoço foi muito bom. Foi. O hábito já vai longe, como diz o outro. Faz o muito. Para rimar. Exatamente. Ah, é para nós falarmos? Sim. Pois é. Boa tarde. Eu sou o Nuno Pereira. Boa tarde, que no chão passou bem. E ao meu lado está o Joaquim Silva, que foram as três piores semanas da vida dele, não é verdade? Sem este programa, foi uma desgraça à sua vida. Foi uma falta muito grande, um descalabro para passar o tempo. Este bom tempo que passamos aqui os três. Para cá está bom tempo. Hoje, até ver, não sei se ainda vai chover. Mas a todos muito bom dia, boa tarde. Ou boa noite. Ou boa noite, conforme a hora que estiver. É, lenda. Linga do costume. Já sabe. Que o programa vos agrade, é o meu desejo. Como é explicar que das últimas duas semanas não houve programa, porque a rádio esteve suspensa, mas há três semanas não houve, porque há que dizer a verdade, o Joaquim fez as neiras. Na gravação do devido ficheiro, houve um problema técnico, alheio a todos, mas pronto, por causa disso não houve exibição. Houve gravação, mas ficou uma conversa entre três amigos que não foi para o ar. Depois, se eu soubesse, tinha dito tantas coisas que não sou capaz de desanuar. Há mais daqui a uns tempos vamos voltar ao tema que falámos nesse dia. Pois, aí eu quase nem ia falar. Não, até porque agora isto fica em segredo, ninguém sabe o que é que a gente falou, não é? Mas até porque agora há um motivo especial para mim, não é? Exatamente. Portanto, na altura não havia. Portanto, hoje vamos falar sobre outra coisa, que é os caracóis. Quando estão ao sol, qual é a velocidade média deles? O Joaquim terá a resposta para isso. Um metro por hora. Um metro por hora? E o Carlos? Tanto? O Carlos que diz sobre a camada do ozônio. Sobre a camada do ozônio? Eu acho que a camada do ozônio é daquelas coisas que... Quanto maior o buraco, maior a preocupação. Olha, agora que falaste em câmara, fizeste uma maior... Em câmara. Disseste câmara do ozônio. Cambada! Ah, eu ouvi câmara. Fizeste lembrar a estátua que vou fazer em homenagem ao Cosme Damião na câmara em Lisboa. A câmara aprovou. E quem é que veio logo comentar isso? O Futebol Clube do Porto. Não tem nada a ver com o assunto. Não tem. Mas como a estátua é sobre Benfica, sobre alguém ligado ao Benfica, pronto, já está tudo mal, quer dinheiro mal gasto, não sei o quê. Se fosse uma estátua de alguém do Sporting, queria ver se comentavam assim. Se fosse da Pinta da Costa, caraca, não queria dizer nada. É verdade. Sim, ia dizer uma coisa. Era o Sr. Cosme Damião. Estava na ideia. Agora, momentaneamente, entre a dúvida de entre o Porto e o Benfica. Mas parece-me que ele era de Benfica. Foi uma das pessoas ligadas à isso. Fundação foi em 1904. Bom, 06. Benfica, 04. Exatamente, foi o que eu disse. Porque foi do Sport Clube Benfica. Sim, ou Sport Clube Lisboa. Sport Clube Benfica. Está bem. Havia dois, o Sport Lisboa e o Sport Clube Benfica. Ah, e a junção dos dois deu suporte ao Benfica. Que ainda hoje perdura para a mão dos nossos caras. Bem, hoje vamos falar sobre uma coisa que, mais uma vez, apanhei eu em contexto desportivo. Diz Carlos Bonaparte. Nada de seu. Bom, mais uma vez apanhei em contexto desportivo, mas pode ser perfeitamente alargado para outras temáticas da nossa vida. Qual foi o contexto, perguntou vocês... Qual foi o contexto? O contexto... Isto é a Joaquina, nossa nova locutora. José Mourinho, uma pessoa que vocês nunca ouviram falar, com certeza. E eu nunca vi mais gordo. Treinador português, atualmente ao serviço do Chelsea. Concedeu uma entrevista no dia 17 de outubro, publicada no dia 17 de outubro, ao jornal britânico The Guardian, em que disse, não vou dizer tudo o que ele disse, porque está ali uma parte que não interessa. Ele teve a abordar a sua passagem por Espanha, esteve 3 anos no Real Madrid, capital espanhola, e no fundo ele... A capital, capital espanhola é Madrid, não é Real Madrid? No Real Madrid, na capital espanhola. Ah. Ele diz, que em Espanha, quando chamam filho da mãe português, ele sabe que é um sentimento profundo, um verdadeiro ódio. E agora sente-se melhor porque está a jogar em casa, sente a paixão dos adeptos do Chelsea e tal. Ele até diz quando, na conferência de imprensa, estava a ser apresentado o Happy One, ou seja, o homem feliz, o treinador feliz. Já não é especial, é o feliz. E se, por exemplo, quando joga fora, sente que os adeptos locais estão a apoiar a própria equipa, dão pura hostilidade, mas não são agressivos. Se os adeptos do Chelsea, em Norwich, cantarem José Mourinho e os outros cantarem Vai-te lixar Mourinho, e ele não crê que haja hostilidade agressiva. Pelo contrário, até é melhor dizerem essas coisas do que ignorarem. Mas, isto é o que ele sente agora, sendo que em Inglaterra não há isso. Mas sendo que em Espanha o contexto não é o mesmo. Quando, já há muito tempo que se fala, que é muito mais fácil cair sobre um jogador português que está a jogar mal lá, mesmo que não esteja, mas pronto, do que num espanhol, num uruguai, num argentino, num brasileiro. E eu, ao ler isto, fez-me lembrar até para aí há 2 anos, quando o Fábio Coentrão, não foi há 2 anos, foi o primeiro, pronto, não interessa. O Fábio Coentrão, outro português, ex-Benfica, ex-Rio Ave, que aproveitaram-se logo de um ou dois jogos que ele não esteve tão bem e questionaram logo o que é que ele andava ali a fazer. E quando o apanharam a fumar, quase que o crucificavam, como se nenhum jogador de futebol fumasse, só ele é que fuma. E já na altura eu lembro-me comentar isto. É verdade que há um sentimento de repúdia puro na maior parte dos espanhóis em relação aos portugueses. E isso faz-me reportar um tema mais geral, que é o tema 2. Passado quanto tempo é que estamos aqui? 7 minutos e meio. Acabou de falar sobre o tema 2, que é, a questão é, será que a história do nosso planeta, de cada região, de cada país, ainda hoje influencia a nossa visão sobre as outras pessoas, não só estrangeiros, como pessoas até do próprio país, mas de outros locais? Que diz Joaquim Pereira? O que eu tenho a dizer é muito simples e muito complicado. Essa foi esclarecedora. Desde tempos imemoriais, que nós sabemos que numa própria região, num próprio país, há rivalidades dentro mesmo do próprio país. Por exemplo, cá em Portugal há uma rivalidade entre o Norte e o Sul, o Porto-Lisboa, até outras. Entre a Guimarães até. Já vão lá. Eu estou a guardar isso para mais à frente. Pronto. É que isso tornou-se numa rivalidade de cidades agora, não é só de futebol. Pois, exatamente. Ora, se dentro... Mas porquê? Porquê? Já vem da história. Mas porque querem ser sempre os melhores, isto e daquilo. Julgam-se sempre superiores uns aos outros. No caso de Portugal e Espanha, durante muitos anos, enquanto cá estavam os mouros, esta parte cá de cima, que foi a primeira a ser libertada, tanto de Portugal como de Espanha, eram só. Mas depois o senhor Afonso Henriques lembrou-se de ser dono de um bocadinho. Claro, os espanhóis nunca por nunca quiseram isso. E deu guerras e guerras e guerras até que a coisa lá ficou definida. Ainda hoje, nas regiões fronteiriças, há terras que as pessoas ainda as reivindicam como pertencentes a um ou a outro. Portanto, isto do... O caso mais flagrante até a Olivença. Exatamente. Há muitos que querem ser portugueses. Aqui a própria Galiza, os próprios galegos já querem ser portugueses. E por aí fora. Agora não sei se queriam. Aquilo também está mal para eles. É, em Espanha está uma maravilha. 20% de desemprego, 26%. Então é verdade. É só dinheiro. Por conseguinte, isto é um caso. É do ser humano por essa Europa fora, então os Américas do Sul, então não se falando dos africanos. Nos africanos, então, uma tribo lá está dentro do mesmo país, porque uns são de uma tribo, outros são de outra, ou até várias tribos. E eles lá se matam uns aos outros para o Afeganistão e para os heróis e mais não sei o que mais. Portanto, isto é da natureza humana, ou dos outros é para mim. E de maneira que na mentalidade das pessoas, e fomentadas por alguém, a coisa agrava-se e não há hipótese. Nós vamos abordar aqui alguns casos, mas, por exemplo, neste caso dos espanhóis portugueses, a explicação vem também é da mente humana, mas este hábito já vem da história, não é? Pois, exato. Já vem desde 1143. Por exemplo, mesmo a própria Espanha, antes de ser Espanha, eram vários reinos. A Reino de Leão, de Castela, de Aragão e mais não sei o que mais. E haverá rivalidade interna entre eles ainda hoje? Exato. Os catalães não estão a querer tornar independentes. Os vascos também. Os vascos e os próprios galeses. Portanto, apesar de haver uma Andaluzia união... Andaluzia também é outro caso a falar. Essa foi uma... Então só que eu me interromper só por uma coisa. Uma vez falei com um madrileno. Sim. E ele falou... Já não sei o que é que eu disse. Porque eles em Andaluzia... Andaluzia cortam muitas letras. Por exemplo, em espanhol padrão diz-se relado. Na Andaluzia diz-se relau. É. Porque, então, desculpa se interromper. É uma zona que ainda está influenciada e na língua que se nota isso. Por exemplo, nota aqui é os algarabios, é os aletejanos. Há sempre uns sotaques diferentes. E essa região da Andaluzia é uma região, não digo assim nada propriamente dito, mas no falar é isso. É diferente. E então ele, na altura, eu falava com esse madrileno, já não sei o que é que ele disse, que tinha um sotaque um bocadinho estranho. Eu disse, parecia de outro país. Eu disse, se calhar será mais de Andaluzia, porque eu gosto muito do sotaque e durante muito tempo acompanhava os canais de televisão, Andaluzia TV e a TV Sur e não sei o quê. Se calhar mais por aí, mas não deixa de ser de Espanha. Ele disse, não. Olha, é um sotaque de outro país. É um bocado mais a um lado, mais a este, mas esta semana o serviço de rádio pública de Valência fechou. Não havia dinheiro. Ainda voltando atrás ao mesmo tempo, a própria Itália também era uma variedade de reinos, digamos, focados. E uma ocasião, assim numa conversa, acontece quase como na Espanha e noutros sítios. A língua falada no norte de Itália não tem nada a ver com a língua, com a maneira de falar do sul e por aí fora. Cada região tem a sua própria língua, conquanto seja italiano na mesma. Mas a pronúncia, a maneira de falar, eles quase que não se entendem uns aos outros. Eu, por exemplo, sei um bocadinho de italiano, mas foi misturas que eu apanhei mais do centro. E já tenho falado várias vezes. Mas há certas conversas que eu ouço, principalmente na televisão, que não consigo compreender, porque as próprias palavras têm um idioma próprio, que entre eles é que, não digo que seja um... Como é? Ai, fugiu agora a palavra. Eu apanho já. Que são próprias daquela região. E ele, uma pessoa italiana de outra região, vai lá e não os entendem. Portanto, isto é geral. O Carlos pode abordar o caso de Olivença, que já se falou aqui noutro programa já há 2 anos, mas... Desculpa, já me veio à cabeça, era dialetos. Ah, muito bem. Já posso agora? Já, sim, senhor. O Carlos pode. Está permitido. Olivença, conta aí aos nossos ouvintes, faz favor. Agora fico chateado, não falo. Anda lá. Agora peço desculpa, Joaquim, não me apercebi. O caso da Olivença é um caso muito específico. Isto foi. Ora, a Olivença era portuguesa, ou era espanhola, ora era portuguesa, ora era espanhola. E em 1805, pronto, ficou portuguesa definitivamente. Só que só no papel, porque é uma região, digamos assim, administrativamente portuguesa, mas culturalmente e até idiomaticamente espanhola. E localizando isso aí no Alentejo, é. Na parte deste, obviamente. Não, mas é, por acaso, esse Madeleine que eu conheci era um bocadinho, também era um bocadinho radical, quando diz, não, Andaluzia, o que eu disse-lhe do lado do sotaque de Andaluzia, não, é outro, para mim é um sotaque de outro país. É. Outro espanhol, não, foi outro, isso é outro espanhol, não é um espanhol de Espanha, foi isso. E que dizes tu sobre a notícia que eu falei no início? Notícia que já sabemos que é assim. Esse espírito de distância e de ódio quase natural dos espanhóis em relação ao que seja português e apareça lá no país. Do que é que os portugueses podem queixar se são iguais? Hã? Do que é que os portugueses podem queixar que se são iguais? Eu não estou a queixar, estou a perguntar o que é que... Não. Sim, mas estou a falar dos portugueses em geral. O José Mourinho falou nisso e não sei o quê. Os portugueses não se podem queixar porque os portugueses são iguais. É exatamente, a massa é a mesma, com ligeiras influências, mas portugueses e espanhóis são completamente iguais. Eu não posso queixar de uma coisa que eu próprio também faço. Por exemplo, eu aprendi espanhol porque acho que se alguma coisa se passa aqui em Portugal, quem vai dar a mão, nem que seja por uma questão diplomática, mas quem vai dar a mão é a pátria-irmã. Então é o Brasil. Pátria-irmã. No sentido de... Não. No sentido de... Essa também é boa. Por acaso. Ou seja, é a pátria-irmã, ou seja, a Espanha, para todos os efeitos, é que está aqui mais perto. É que está colada. E na realidade, como estão para cá os Pirineus, é tudo igual. Depois passam-se os Pirineus. Então é, aí já vamos para outro planeta. Mas neste planeta, do lado de cá, é tudo igual. A Península Ibérica acaba por ser um planeta à parte na Europa. E depois... No centro da Europa. O que é que eu ia dizer? E depois, ou seja, mas acontece com a Espanha. Ou seja, para todos embora a Espanha não está tão sozinha, tem ali a França e não sei o quê. Mas para todos os efeitos, para mim foi importante aprender com a minha pátria irmã, precisamente aprender como é que eu ia falar com a minha pátria irmã, porque preciso o que é que está mais próximo. As pessoas não aceitam isso, não faz sentido, não sei o quê, porque o que interessa é aprender inglês por uma questão económica. E porque hoje em dia o inglês está muito do lado, não sei o que, não sei o que mais. Mas é mais importante isso do que aprender a lidar com aqueles que, em termos económicos, em todos os sentidos, estão mais perto de nós. Podem ser os primeiros. Nós, quando temos, por exemplo, queremos exportar o nosso... Qual é que é o mercado a partida mais à mão? É o espanhol. Tem uma cultura mais parecida com a nossa, uma alimentação mais parecida com a nossa, um idioma mais parecido com o nosso. É diferente. Mas enfim, quer dizer, daquelas coisas que... Não sei, eu... Pronto, mas na generalidade os portugueses também não gostam dos espanhóis. E porquê? Porque é assim? Não, é porque assim, na história éramos os grandes rivais deles, nós temos... Exatamente, e porque as pessoas querem continuar a cultivar essa... Mas aquela parte que Portugal e Espanha estão a ver quem é que se anexa... Que Espanha está a tentar anexar Portugal. Isso já passou há mais de 200 anos. A última vez que houve uma guerra entre Espanha e Portugal acabou em 1805. Não houve mais para onde aí. Houve a Revolução Portuguesa, houve a guerra em Espanha, mas não houve nada mais nada entre Portugal e Espanha. Até dizem que o Franco e o Salazar até eram uns compinchas. Ai, não que não, iam lá para as... não. Nem nós sabemos o que é que eles andavam a fazer. Ora, meu amor, para as caçadas, eles mostravam os dois a matar animaizinhos. E o resto? E mais, tudo o que faziam de um lado, fazia-se do outro, tinham as suas conferências. Não eram mensais, mas eram assim de vez em quando. Além de irem para as petiscadas, claro, iam combinar o que é que haviam de fazer de um lado e do outro. Porque, ao fim e ao cabo, e ainda hoje, o Carlos falou aqui numa coisa entre Portugal e Espanha. Portugal para a Espanha, pouco vemos. Agora os espanhóis que vendem para cá tudo e mais alguma coisa. Qualquer coisa vai para o supermercado, espanhol. Têm mais sentido do negócio que o português. O português está não é só isso, porque nós queremos exportar para longe. O espanhol tem um maior sentido de oportunidade, nesse aspecto. Tem um maior sentido de oportunidade. Ok, não é que a gente goste muito deles, mas se eles podem ser-nos úteis em alguma coisa, vamos a isso. Se eles vêm pescar sardinha ao mar português e depois vêm a vender cá. Exatamente. E nós, que estamos aqui à porta, a nossa sardinha fica mais cara que a espanhola. E outras coisas mais. É, não faz, para mim não faz sentido nenhum essa realidade. Mas isto ainda de rivalidade tem muitas origens. Por isto ou por aquilo ou por aquilo outro. Por exemplo, porque é que entre Lisboa e Porto há uma grande rivalidade? Para mim, há uns anos a esta parte, há muitos anos, como Lisboa é a capital e é onde estão os ministérios todos, todas as coisas que se queriam fazer, assim, fora do normal, tinha de ser a Lisboa. Eu lembro-me certas... Não vou especificar aqui quais. Agora não me vem a ideia. Mas sei que coisas que se era para fazer aqui, os de dinheiro daqui do Norte, queriam fazer aqui no Porto. Não, senhor, uma obra dessas tem de ser feita em Lisboa. Claro, e começou a ganhar essa rotina de que parece que em Lisboa é que manda em tudo. É, pode ser assim. Mas aí há uma lógica no sentido que é tudo muito recente. Consegues perceber que entre só daqui a algumas gerações, agora, neste caso não, já vão muitas gerações, já vão muitas. E depois há uma coisa engraçada, eu admiro isto, apesar que eu ao princípio não analisava. Mas reparei que, por exemplo, Lisboa, eu estive lá 28 anos, fui para lá em 57, e o que é que eu reparei? Que Lisboa estava a ser povoado por estrangeiros de outras províncias, aletejanos, algarvios, minhotos, beirões, é que iam para lá trabalhar e ajudar aquilo a crescer. Mas depois também me pus a pensar, e o Porto, como é que cresceu? O Porto era ali um bocadinho na Ribeira, depois como é que cresceu? Com o pessoal, como a nossa agricultura foi sempre muito rentável, as pessoas tinham de fugir da terra porque não conseguiam sobreviver. Para onde é que iam? Para o Porto. Ao princípio, fazer qualquer serviço, desde que lhe desse algum dinheiro, mas sempre vinha algum. E depois podiam evoluir conforme a mentalidade deles. Ora, aqui no Porto, como em Lisboa, as grandes cidades fizeram-se com as pessoas de fora. E lá está também a mesma coisa que Lisboa, com minhotos, com beirões, com transmontanos e para fora. Ainda hoje, eu a falar com pessoas de... E já não falando nos meus pais e nos meus avós. Os meus avós, um era de Marco Canaveses e de Amarante. O meu avô materno era galego. A minha avó era dali dos lados de Oliveira das Beis. Ora, já nesse tempo, portuenses de Gema, pessoas nascidas, não havia. O que acontece? Os verdadeiros portugueses começaram já a ser da minha geração. Aí é que eu e os meus pais também. Nos meus pais também já eram portugueses, mas lá está. Os pais deles eram aldeões. E foi como Lisboa. Portanto, talvez por começar mais cedo a ser invadida do que Lisboa, ainda mantém um certo bairrismo. Lisboa, esta coisa agora publicitária das marchas populares, tal, é que começou a haver um certo bairrismo. Porque Conselho, o Rei de Lisboa era Santo António. No ocasião, a minha as marchas de São Jorge e Santo António, sim. Pois, mas quando casei, a minha mulher foi para Lisboa e estava habituada aqui ao São João, que a malta vai por essa rua fora, essas noitadas e essa coisa toda. Chegou à altura de São João, olha, vamos vir ao Santo António. E ele disse, estás enganada que aqui não é Santo António. Só não é o Santo António, não sei quem, não sei quem. Levei-a a pé, com os saltos, sapatos, que não é assim muito alto, que ela nunca usou assim muito alto. Ao fim de uma hora a andar, mas onde é que está o Santo António? Levei-a para os bairros. Nessa altura, ainda não havia as festas que há agora. Ela nem havia aquelas sardinhadas, nem havia aquela coisa que se faz nas ruas e tal, como fazem agora, turisticamente. É para vender. Para fazer para o turismo. E ela ficou, mas é isto que é o Santo António. E ela te disse, eu avisei-te. Ficou desiludida. Porque era assim, não havia aquele bairrismo que é hoje. E agora, cada vez menos, como o Porto, cada vez menos, também deixou de ser bairrista, porque todas as pessoas que viviam no Porto, e eu incluído, também me acho nessa cota, emigrou para os arredores, para os arrabaldes. O Porto ficou vazio, Lisboa está vazio. É só comércio e mais nada. De resto, chega-se às 9 horas da noite e se chega. Porto é deserto, Lisboa é deserto. Quem é que anda de noite na rua? São os notívagos, os caminhos para as boates e para ali e para lá. Alguns ladrões. Principalmente. Mas esses também já há de dia, já trabalham de dia. Como a crise está grande, já tem de fazer horas extras. Mas isto é complicado, porque as pessoas têm a mania que aquele bocadinho que é deles, e os vizinhos são todos malandros. Portanto, não há... Por exemplo, desta... Olha, ainda é do meu tempo. Falando em rapaziada, isto... Veio agora uma... Quando éramos rapazolas, andávamos à cata das miúdas. E o que é que nós fazíamos? Como as nossas... Da minha rua, da minha zona, já estavam mais que vistas, nós íamos para outros bairros. Oh, meu amigo, de vez em quando era casa real, com os outros lá defendiam as mesas deles. Parece quase no tempo da Idade Média a defender a sua dama, Deba IV. Depois, quando os outros vinham à nossa terra, mais outra francadaria. Até que a coisa lá começou, começámos a crescer e por esta ou por aquela. Eu já me dava bem com um do outro coisa, aquele também dava bem, e acabámos por fazer uns grupos, não é como estes gangues de agora, uns grupos para jogar futebol, para isto e para aquilo, mas já de vários, já fazíamos ali uma comunidade, já sem haver aquela rivalidade que existia na nossa cabeça de namoradores. Mas a lógica é essa. Agora, eu o que confesso que não percebo é porque é que há essa... Depois, mesmo depois de muitas gerações, como acontece com Portugal e Espanha, já não há nada. Já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ainda está, se mantém... Está lá. O gene está lá marcado. Quando o gene entra, primeiro que seja limpo, há certos que não conseguem limpar. Já que veio a Portugal, vamos ficar a Portugal e depois voltarei a mais dois exemplos no estrangeiro. Olha, se quiseres depois falar quando lembrei agora, na Bélgica. Tu vês? São todos belgas. São todos belgas. Eu esta semana vi uma coisa na quarta-feira. Estava a ver um vídeo pela internet, uma conversa em direto. E há um rapaz que diz, eu sou daqui de Guimarães. E um cultor do programa perguntou-lhe, uma ideia de Guimarães, a ideia de Guimarães que eu tenho é, dos vimaranenses, a ideia que eu tenho de Guimarães é, vocês são um povo frustrado, porque foram o berço da nação, foi a primeira capital de Portugal, a cidade do Afonso Henriques, mas depois, as cidades mais importantes com o passar do tempo e rapidamente depois passou para Porto e depois para Lisboa. E eu sinto que vocês têm um ódio puro em relação a Porto e Lisboa. E diz o rapaz: ah, em relação a eles, nem tanto. Mas tudo que vem de Braga, tudo que vem de Braga, para mim é morte. E eu, mas porquê que é assim? Opá, já era assim. Quando eu nasci, já era assim. Eles, quando uma pessoa nasce, já sabe que tudo que vem de Braga não presta. Como o Carlos estava a dizer, isto já não é só no desporto. Isto é para os de Guimarães, o que é Braga é porcaria, e se calhar em Braga também o nível é um bocado diferente. Mas não é tanto. Mas, até porque também, vamos voltar ao mesmo, Braga é uma cidade que tem gente de muitos lugares também. Pois, Carlos, Carlos e todas as grandes cidades começam a evoluir com o pessoal que vem de fora. Porque os que estão ali, por exemplo, nós reparamos que quando é que se evidenciam os portugueses que emigram? Por exemplo, nós vemos ou no Brasil ou na França, quando eles saem daqui, são os lavradores. Não têm noção de nenhum trabalho fora da lavoura. Mas acontece que, como viviam na miséria, trabalham de sol a sol. Eu, de nome, conheci de nome um fulaninho, quando veio lá de uma parvónia qualquer, chegou a Lisboa e começou a fazer aqueles trabalhos mais que os lisboetas, senhores, não queriam fazer. O que é certo, passados uns aninhos, e ele é que era o diretor, ou era um banco, ou era uma Comissão de Seguros, uma coisa qualquer dessas, e ele era o senhor maior. E aqueles que, quando eles chegaram lá, epá, gozavam com ele e essa coisa toda, ficaram sempre na cepa torta, e aquele que veio com a lama no sapato, nas chancas, chegou ali a Lisboa, com aquela força de vontade, força de trabalho, aquele estava habituado no campo, foi pão, pão, pão, e como esses, temos dezenas e dezenas de campos, de casos. Ora, quem diz no Porto, em Lisboa, é sim, os grandes. Agora já não é assim. Agora qualquer filho do Sr. Fulaninho passa logo a coisa. Mas naquele tempo, quem queria ser alguém, eu conheci, por exemplo, um fulaninho no Brasil. Ele, quando foi para lá, era um simples carpinteiro. Ele começou a trabalhar nas horas vagas, comprou um cafezinho assim, rasca, e ele, como carpinteiro, pôs aquilo porreiro da vida. Aquilo a trabalhar, bomba, vendeu já por um preço de caralho. Depois, atrás desse, foi outro. Chegou a ter supermercados e era um fulaninho praticamente analfabeto. De tal ordem que, mesmo ele tinha advogados e coisas a trabalhar para ele. Mas quando eram casos complicados, os advogados que é que sabiam as leis e tal, iam ter com ele, ao seu fulaninho. Olha, isto assim como é que é? E ele, um analfabeto, mas a força da vida deu-lhe os conhecimentos principais. Olha, ensinar aos advogados como é que eles haviam de trabalhar para levar aquele caso a sério. Ora, aí foi o mal, depois veio daí. Porque depois os filhos já se sentiram sentados no trono, começaram a abandalhar, E as empresas, como aqui em Portugal, muitas foram salvar porque os avós lutaram pela vida e fizeram uma grande empresa. Depois veio o filho, afundou um bocadinho. Os netos não, então, arrebentou. Mas ao princípio, quem fez as grandes cidades foram os aldeões, os que vieram de fora. E Braga, Guimarães e tudo isso. Não é o pessoal. Não é o pessoal dali. Os Guimarães já nascem a pensar tudo que é de Braga, é porcaria, e pumba. E eu pergunto, eu sou analfabeto, eu sou burro, de onde é que veio isso? Expliquei-me lá que eu não estou a perceber. Qual é o problema dos Guimarães em relação às Braga? São duas cidades vizinhas que durante algum tempo cresceram em simultâneo. Sim, e depois? E que querem ser sempre superior a outra. Exatamente. Mas de onde é que veio isso? Era bem. Já vem da história? Não, uma coisa. O ser humano é um ser. Uma espécie humana é má por natureza. É... Aliás, este nós podemos ir a qualquer cidade assim do mundo. Não é da cultura ocidental, não é de Portugal, não é de qualquer coisa. É assim, um quer ser melhor do que o outro. E o mesmo acontece, por exemplo, quando é que as pessoas... Eu tenho um caso na minha vida de uma pessoa que... Enfim... Ou seja, ela começou por baixo, no sentido de... Ela nunca foi à escola... Ela não sabe, enfim, ela escreve com recurso no computador, porque é só carregar uma tecla e ela está feita. Mas ela não sabe ler, não sabe escrever, e no entanto é uma pessoa que conseguiu muito mais do que muitas com recursos que ela não teve. Conseguiriam, porque, ou seja, quanto menos temos, mais fazemos por ter, quanto mais temos, menos fazemos por manter. E quanto mais os outros têm, mais nós, por natureza, tentamos rebaixar. São essas três coisas básicas do tema de hoje. São essas três coisas básicas que fazem com que... Pronto, mas hoje eu lancei a pergunta logo no início. A história influencia a visão que temos em relação a outras pessoas, outros sítios. E eu pergunto, de que parte da história é que vem esta rivalidade de Guimarães e Braga? De que parte da história? Eu explico muito, muito simplesmente. Está no gene humano. É o género humano, na sua generalidade, porque como é lógico, há vimaranenses que admiram Braga, certamente, e também há bracarenses que não suportam Guimarães. O que eu acho é que foi com o passar dos tempos, foi o que eu disse há bocado, Guimarães era a capital do país no início. Depois viu ali Bracara Augusta, que era uma cidade para os romanos, isso já, noutros tempos. Mas começou, se calhar, a ver os Guimarães começaram a ver Braga a crescer e não podia ser, porque ali no Minho só podia ser Guimarães o patrão. Mas vai dar o mesmo. Porquê que também há... Agora, não há tanta... Ainda por cima, Braga que é distrito e Guimarães não. Não há tanto porque Gaia não teve tempo de se tornar tão bairrista. Mas houve uma certa altura em que começou a haver... Depois atenuou-se com uma certa... Atenuou-se com quem diz, porque ela ainda existe. Não é tão vincada como Braga e Guimarães. Mas há uma certa rivalidade, digamos assim. Onde é que és? És do Porto? Não, sou de Gaia. Mas o tom com que se diz... eu próprio faço isso. Eu próprio tenho essa noção de que... Não. Eu do Porto. Mas isso acho que é mais uma diferenciação de cidades. Não é tanto uma rivalidade entre Gaia sim, e Porto. Mas repara. Mas... Por isso é que eu digo, não há tanta como há em Braga e Guimarães, nem tão pouco mais ou menos. Já se aproximam mais. Em tempos, houve quase que havia ali uma rivalidade entre Gaia e Porto. Sabes porquê? Porque antes Gaia não era cidade, era a terra que ficava a sul do Douro. Era este terreno que havia lá. Portanto, era tudo Porto. Agora é que fazemos questão de aumentar aqui a Gaia. Porquê é que os do Porto, e às vezes em piadas, chamam isso? É os muros. Moraria. Gaia já é... Para baixo do Douro era Moraria. Para baixo. E agora vamos voltar um bocadinho atrás. O Porto suplantou Braga e Guimarães. Se notarem, as grandes cidades estão junto ou de rios grandes ou de mares. Nós temos as duas. Braga e Guimarães ficam lá no meio para chegarem à costa. E o Porto desenvolveu-se muito por causa de dos barcos que vinham da Europa, da Holanda, da Inglaterra, fazer negócios. Ora, o Porto, com esses negócios... O Porto era um porto. O porto de comércio. O Porto começou a desenvolver-se. E o que era uma... Por exemplo, quem não sabe... Mas vou falar da mesma. A cordoaria, já muitos séculos depois de ser Portugal, ainda o Porto era ali. Tudo o resto eram terreiros de cultura. Porque inicialmente era mesmo ali na Sessa, ou ali a Ribeirinha, é que era o Porto. porque era onde faziam o negócio todo. Bem, os comerciantes começaram a se espalhar e a alugar casas. E mais para o interior. Mais para o interior. E Lisboa foi a mesma coisa. Mas, e Lisboa foi mais tarde, porque esteve mais tempo ocupada pelos mouros. Exatamente. E então demorou. Mas assim que se libertaram dos mouros, aconteceu o que aconteceu a todas as cidades. Começaram os negócios a irem, os barcos a irem todos para Lisboa, para Lisboa, para Lisboa. Depois aí é que começa a rivalidade. Agora, os outros que não têm acesso ao mar ou ao rio, com condições, porque Viana do Castelo tem rio e mar quase, podia-se dizer que desenvolveu. Mas em relação a Caminho, essa coisa toda, desenvolveu-se mais Viana do Castelo do que essas regiões minhotas. Já não falando nos transmontanos, que esses desgraçados ainda hoje passam as passas do Algarve. Mas do Algarve não tem nada a ver, mas passam. Está tudo certo. Mas os rios e os mares foram sempre os grandes polos de desenvolvimento. Na questão das outras terras, às vezes são coisinhas picuinhas, por exemplo, a cidade que se pode considerar quase mais antiga, penso eu, Braga, que era Augusta, foi a que teve mais. Os romanos desenvolveram-na de que maneira? E quando lá chegaram os portugueses, então aproveitaram-se daquilo tudo que já estava feito. E Guimarães foi o rei, foi o Afonso Henriques, não teve tanto desenvolvimento como a importância histórica que eles querem queriam que se mantivesse como uma cidade de topo no país. É mais por aí. Não é porque não tiveram gente que a desenvolvesse, porque também é importante. Mas houve outras que cresceram mais. A igreja. Primeiro foram os romanos, e quando os romanos foram embora, ficaram as igrejas. A igreja desenvolveu muito, com os mosteiros e essa coisa toda, desenvolveu muito Braga. E depois, atrás de Braga, começaram a haver mais negociantes, porque a base de toda a cidade, de todos os lugares, é o comércio. O comércio é a indústria. As indústrias já foi muitos anos mais tarde. Mas pessoas que têm capacidade de fazer alguma coisa, que têm aquela ânsia de fazer, fazer, conseguem subir. Os outros que estão ali naquela cepa torta à espera que as coisas caiam do céu. Lá depois, fora. Depois queixam-se. Lá fora. Vamos falar. Aí o Carlos nem ia falar. Não. Eu já falei aqui, acho que foi nesse programa há uns tempos, que eu era miúdo, tinha 9 anos e disseram-me que não podia gostar da Alemanha nem dos alemães porque eles são todos nazis. Há quanto tempo é que isso foi? 30 e tal. 30? Ou 60? Que é? Não. 30. Nasceram em 30 e tal. Ah, então há quantos anos é que isso foi? Não foi há 30 e tal. Foi há 60 ou 80. Pá, 60 e acabou há 60. Pá. Na Alemanha há pessoas de. E se falamos política de extrema-direita, há pessoas assim como há em Portugal, como há na China. Mas ainda hoje, lá estou eu com o tema inicial, na visão histórica é de hoje, estou falando, não foi assim há muitos anos, não se pode gostar dos alemães porque eles são todos nazis, são todos uns fascistas. Aliás, é assim que se ensinam as crianças. É como também já me disseram, há uns tempos falou-se aqui na Roménia, e uma das coisas que me disseram foi: ah, e tal que a Roménia é um país muito pobre, certo que é. Mas fala-se da Roménia como um dos países. Das pessoas que falam comigo, não sei o que, a Roménia é um dos países mais pobres da Europa. Já não é. E há aquela coisa de, ah, e tal, porque a Europa. Até chegar a Roménia até um país que saiu de uma guerra há muito pouco tempo. A guerra acabou em 46. A guerra acabou em 46. Se falasse nas Jugoslávia. Não. A guerra na Roménia acabou em 46. Se falasse nas Jugoslávia, assim. Sim, está bem. Mas desculpa interromper o raciocínio. A rivalidade entre regiões foi sempre. Quando acabou a guerra, aqueles, não sei se eram ducados sequer, mas já tinham nomes de nações, que agora se chama Eslovénia, aquele grupo ali, assim. São nomes esquisitos que eu não aprendi. Estónia. O senhor Marechal Tito, como via que aquilo, mentalmente, era tudo a mesma raça, resolveu pô-los todos juntos. A união faz a força. Se eles se unissem, ficavam mais fortes. Ora... Todos juntos somos poucos. Hã? Sim, sim. Conclusão. Mas o Sr. Tito morreu, começou logo a haver separação. Com muitas mortes pelo meio, como é dizer. Claro. E lá está tal coisa. Havia uns que queriam porque estavam bem assim. Mas há outros, não, eu estou aqui, esta terra é minha, portanto eu não tenho nada que dar da minha terra para outra, que não me é nada. Ainda hoje. Pois. E é o que dizem os algarvios, é o que dizem os aletejanos, é o que dizem os mesmos. Ainda dizer... hoje há muita gente que sujeita-se porque foram as ordenações políticas que tiveram, mas há sérvios que se sentem albaneses, há kosovares que se sentem, sei lá, do Montenegro. Pois, com certeza, porque estão mais ligadas... geneticamente. É essa. Mas aí as rivalidades são bem piores. Aí, não há... aí é, os confrontos também ainda são mais recentes. E... Pois, já também são mais recentes. Não, e a cabeça também é outra. Para a violência é fácil. Pois é. Já há bocado falei, mas superficialmente. Não há um sistema tão diplomático, tão apurado, tão aprimorado. Na África, na própria... há várias tribos que eles formam um país. Depois, dentro do país, cada tribo começa a lutar contra ele para ficar no poder. Porque o mal é querer tomar conta do que é dos outros. E não, isso está enraizado, ou tal gente está enraizado, tanto que vai ser daqui ou da colada. Pois é, foi o que eu disse, é universal. Aliás, eu até logo no princípio tinha uma opinião que já era perfeito para dizer, que é isto de com respeito à história dos países, não sei, isto é um bocado como com toda a gente. Ou seja, essas rivalidades, não sei, o que é que acontece depois? Acontece muitas vezes a fama, quer para o lado bom, quer para o lado mau, ultrapassa as fronteiras previstas, não é? Pronto, há a rivalidade entre Porto e Lisboa, não é? Há a rivalidade entre Portugal e Espanha. Mas, às vezes, a fama que um espalha sobre o outro é de tal ordem que ultrapassa fronteiras. Por exemplo, agora, durante muito tempo, até saírem as estatísticas que disseram o contrário, mas até durante muito tempo ficou a ideia, e ainda hoje há essa ideia, não, já não tão vincada, mas há uns anos ainda mais, de que o Brasil era o povo mais feliz do mundo. Porque é, só se viu as telenovelas daquelas mansões... Não, é isso, e o carnaval. Ou, por exemplo, de que os portugueses eram um povo muito hospitaleiro. Ui, onde é que isso já vai? Era um povo muito hospitaleiro. Também, de onde é que essa fama surgiu? Surgiu muito pelos imigrantes. Pela forma como nós, lá fora... Ah, e que os portugueses eram muito trabalhadores, e não sei o quê. Isso surgiu muito também... Ou, por exemplo, voltando à Roménia, eu há uns 6 anos ia estudar para lá. Ah, não sei o quê, na Roménia... Bem, a ti talvez não, porque não vejo, mas na Roménia eles roubam-se todos uns aos outros. Não sei, ou seja, a ideia... Porque, pronto, porque é ciganos, não é? É a terra dos ciganos, como se diz. E agora, a maior parte da Roménia nem tem ciganos. Mas agora outra coisa. Depois que se deu esta liberdade de fronteiras, nós vemos aí que são romenos. Ah, mas isso chama-se isso é outra história, porque eles vieram por todos os efeitos na altura em que eles saíram de lá daqui. Aliás, na altura em que eles saíram de lá, é um bocado o que aconteceu com a Ucrânia. Reparemos que por todos os efeitos a Roménia não se tornou independente em 90, mas foi quase. Porque durante aquela década de 80, o Ceausescu, que era o político, o ditador, aquilo levou a Roménia quase à falência. E os genocídios? Os genocídios são mais outra história, foi mais para a Jugoslávia, mas... E a Jugoslávia? Há países que fazem fronteira com a Roménia, sim. Mas... A Jugoslávia já não existe? Não. Agora dividiu-se em vários países. Pois. Mas pronto, mas nenhum deles era a Roménia. A Sérvia faz fronteira com a Roménia, numa certa parte, mas... Mas pronto, mas para todos os efeitos, ali mais para Timișoara, acho que é mais por aí que faz fronteira com a Sérvia. Sérvia, Montenegro, Bósnia, Albânia, Croácia. Sim, faz fronteira com a Bulgária. Não, estou a falar, estou a explicar os países da Jugoslávia. Pois, que está a ver, porque nem todos fazem fronteira. Não, os dois países da Jugoslávia. Pronto, mas então, isto para dizer. Portanto, para todos os efeitos, na Roménia aconteceu o que aconteceu um bocado com os ucranianos. Só que os ucranianos foi um país que se tornou independente. Para todos os efeitos, também começou quase do zero, como os romanos. Por isso é que eles iam todos para Portugal, à procura de uma vida melhor, porque mesmo que não tivessem nada, sempre estavam melhor lá. Rivalidades lá fora, acho curiosas também as que envolviam. Só me lembro. Vocês estão a falar de trabalho e quem trabalha e quem como vem para nós. Cá. Não fala de rivalidades, umas pessoas olham. Mas também tem influência. Desculpa interromper. Mas é que eu também há influência, porque, por exemplo, o facto de os romanos estarem aqui, como agora falou o Joaquim, é mais um motivo para dizer que a Roménia é um país muito pobre. Olha como eles estão a vir para cá. Está bem, mas isso é coisa recente. Estamos a falar de como é que a história, o passado, influencia o que nós ainda hoje. Uma coisa entre Portugal e Espanha. Não se grava. O que é que dizem os portugueses? De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Mas isso ensina-se, lá está. E já está aí ao meu encontro. Aliás, até a Luísa Sobral. Já nesse contexto, a Luísa Sobral diz isso na música do Chico. Além de os géneros já cá estarem, com as rivalidades. Está aí, de encontro uma coisa que eu ia dizer, que é, lá fora as piadas, acho curiosas as rivalidades que há em relação à União Soviética, que ainda há pouco tempo o Azerbaijão teve um encontro com a Rússia e aquilo em desporto. Ah. Já nem contava para nada, mas como era contra a Rússia, a mãe da União Soviética, eles queriam ganhar toda a força. Acho ainda mais interessante a rivalidade que se mantém, agora de forma mais calma, mas já desde as guerras, entre Inglaterra e Alemanha, porque são duas nações fortes e que são dois povos, apesar de eles não irem muito por aí. Eu até me parece que são dois povos não muito distintos na sua maneira de... Os britânicos têm mais educação, têm mais coisa, mas quer uns, quer outros, aquela organização, ou a postura deles, mas também quando é para a cerveja, volta para lá. Olha, estamos agora na altura do Oktoberfest. Já fui. Inglaterra e Alemanha, acho uma rivalidade importante pela história, ainda hoje são nações importantes. E o último exemplo que eu queria trazer hoje é dos Estados Unidos para a Rússia. Porquê? Eu lembro-me, e aqui o Sr. Joaquim Pereira também se deve lembrar, da série MacGyver. Ah, o homem com um palito fazia uma bomba, não é verdade? Exatamente. Eu não sei se você tem noção disso ou se lembra bem. Em quase todos os episódios, ou com os culpados, os maus da fita, eram soviéticos. Na altura, União Soviética. Lembramos que é a década de 80 ainda era o James Bond. Hã? E o James Bond. Outro. E mais. Era tudo. E isso é uma maneira de quê? De moldar na mente das pessoas. Aquilo que estava a falar de Portugal em relação à Espanha. Uma série de grande sucesso e de grande expansão, que era depois até a nível internacional, quando saiu dos Estados Unidos, e também veio para cá, para Portugal, através da RTP. Eu não gostava de ver que quase todos os episódios, o MacGyver lá tinha de vir até a União Soviética, ou eles é que iam até lá. E qualquer coisa que se surgisse era sempre lhe perdido de duas. Aquele seu ataque de Rússia. E depois era o PBI contra o SKB? O KGB. O KGB. E quem ganhava era o FBI. Porquê? Claro, porque os americanos são os donos do mundo e tudo o que vem da União Soviética é mau. E o que é da América é bom. Exatamente. Mas nem de longe para lá a América. Isso parece que é uma pressão sobre os próprios americanos de... Porque mesmo aqueles que não sabiam muito, ou seja, a maioria, os americanos que não tivessem conhecimento do que realmente estava a acontecer e do que tinha acontecido para chegarmos ao período da Guerra Fria, viam aquelas coisas na televisão, e você falou, não era só o MacGyver, estou falando do MacGyver, que é a série que eu me lembro mais de miúdo, tudo o que viesse da União Soviética é mau, e cresciam a pensar aquilo. Mas e pronto, agora, e é assim que se vai transmitindo. Agora vou voltar atrás a uma coisa muito antiga. Mas que americanos é que dizes? Podes dizer... Os que vivem nos Estados Unidos. Os habitantes da América, isso, agora americanos... São os índios. Até os índios. Pois é, os índios desapareceram, foram todos mortos, foram massacrados. Ainda hoje são alvo, queixam-se que são alvos de... A pouca quantidade de índios verdadeiros, de americanos verdadeiros, que existe. São renegados. São índios. Íamos voltar ao mesmo, íamos voltar à questão da. E quem é? Desculpa só isto. Quem é que são os americanos? São polacos, são italianos, são irlandeses, são. é uma mescla de coisas. Americanos, nenhum é. Hoje em dia, muitos mexicanos e são americanos. Porque a tal fuga do México é sempre à procura de melhor vida. É, o sonho americano. Sim. Mas eu não concordo nada com isso. Com a minha conclusão, que era o que eu queria chegar. As pessoas parece que não acordam. Parece que não reparam que lá por lá há 50, há 100, há 1000 anos. Só tem certos, e não é só isso. Estamos a falar de um país de há 1000 anos como se fosse toda a gente assim. Oh. Até parece que há 1000 anos todos os espanhóis, há 900, todos os espanhóis foram contra a independência de Portugal. Não foram. Mas ainda hoje se mantém essa generalização e parece uma no porta. Tempo em que o Porto era Porto, podia-se dizer que era uma terra acolhedora, amigo do meu amigo e não sei o que mais. Hoje, devido à imigração, e comi... De virem. Portanto, entrarem cá. Desapareceu completamente essa maneira de ser. Não é completamente, vocês também. É o que estava a dizer, hospitaleiro, é o que é que isso foi. Muitos turistas escolhem Portugal precisamente porque consideram-nos o povo hospitaleiro. Ainda para os outros. Pois, consideram. Mas agora, internamente, uns com os outros. É. Claro que mal de nós, se fosse tudo bandilhagem. Mas, inventei agora uma palavra. Está bom. Aceita. Está gravado. Quer dizer, se não for. Conclusão. E quase que me perdi. Mal nós se tudo fosse bandilhagem, mas estava a dizer que a maioria, na vossa visão. Há muitas pessoas que ainda mantêm a maneira de ser portuense, ou nortenho, como queiram dizer. Porque nós. Os para dragões, caralho. Os alentejanos. Isso não é gente. Entre algarvios e alentejanos, como é que era o resto? Vamos fazer muitos panos. Eu depois digo. Desculpa lá esta falha de memória, mas já está um bocadinho gasta, já estamos vamos quase a acabar. Estamos a acabar. Então. Até que eu tenho que ir a um casamento às 8 da noite. Então, o Carlos é uma coisa a dizer. Tenho a dizer que participei num concurso. Ah, não, já. Eu só ia ainda mais uma coisa que tu disseste há um bocado que ias falar, mas já estamos a acabar. É muito breve agora. A Bélgica. Também foi composta de várias regiões. Ainda no ano passado se falou numa divisão da Bélgica. Pois foi. Que é os Flamengos e os Valões. Ora, com V. Com V de vaca. Ninguém confundir Balões. Com V de vaca. Lá está uma deficiência da maneira de falar das próprias regiões. Há certos termos. Que os lisboetas é que falam agora, bem. Decisivo, fluido, legislativas. A Galiza. Ministro. Se tu olhares e reparares, os galegos é tudo como vier. E nós, portuenses, como ainda somos bem, galegos, aí já é o contrário, vombeiro, quer dizer, trocámos os bens por vamos bem. Embora. Vamos embora, que está na hora e a minha mulher está à espera. Você não quer dizer vamos? Vamos a Coimbra, correr para a semana, cá estaremos. Em contrapartida, Coimbra, falaste em Coimbra, é a região do país onde falam português assim pouco mais ou menos direito. Já falámos noutra edição. Muito boa tarde a todos. O resto de noite feliz, que agora anoitece mais cedo, portanto temos quando de nós começamos já é noite. Portanto, voltamos, eu não tenho música, voltamos no dia 17 de novembro e o Carlos vai falar. Não há música, ele está com a música. Podes gravar. É isso.